controle Salvador, 1230 da Gol. Bom dia. Dia 1230, Tucatel 370, Gol 1230. Quanto possível, Aracaju? Solicitação, 8 da presente, aguarda a Aracaju, Gol 1230. Jamo da presente, aguarda a Aracaju, obrigado, 1230. Papai Lima Charlie Serra, autorizado o backtrack e após vai livrar a primeira esquerda, essa é a frequência líder. Da Pistoma 7, tá, que seria que a Tec Mike Lima no ponto pro... Na verdade foi Lima, chamou para Lima 21, nesse momento. linha e mantém em posição mangá. O Delta Papá Uniforme, prossiga seguindo a estrada do Coco até o pedágio e após prossiga para ingresso no corredor forte. Delta Papá Uniforme, chame o controle 1-2-0-2-8. Autorizada a decolagem, soma 0, tempo 1-0-0 graus, 1-2-4. Torre Salvador, cruzado Céu do Corpo até o pedágio, soma 4-0, decimal 8-0. prossima no corredor. Prossima no corredor. Charlie Hotel, ali em mantém 5-0. Posse 207, passar a instrução em 5-2 em primeiro, deixa para 2-3, o último turno 0-5. Só autorizado ele é 5-0, uma parte do presidente. Bom dia, gol 2062. 3062. Contato, rapaziada. Eu falava que você ia São Rufino. Para o São Rufino para o 360. Gol 2062. Romeu Alfa Juliette, Romeu, contato Roberto Vestido, passaram posição Monte, disponível 085. Você mantenha o 065 para o departamento. Foi direto Salvador, aguardando o ingresso no corredor de lá para o Romeu Alfa Juliette. Você está trazendo decolagem no 0, vento 1100, causa 19. Posição coral, isolando agora 160. Chame o controle real, tudo bem, então 20 com a 1. Passar com o meu alto de 10 com o meu controle. Deixa aí, mantenha o 065, foi direto Salvador, aguardando o direto com o meu visual. Passar com o meu alto de 10 com o meu. Decolado 4-0, chame o controle de Salvador, número 0-8. Romeu, para sua informação, prato de 12 horas, 1.7 milhas, como posto, 900-090, para a Intendente, no André, 1.7. Chegada P10-1 para o nível de voo 060. Controle, só passamos o Victor de Hotel. Passamos o Victor Charlie Hotel. Já passa o Rotar na decolagem. Se mantém o 090 via saída forte. 090 via saída forte. Completa ele a 72, tem torre 1 no 8, direito mal, mal centro. Oi, Salvador, 4207, Muri. Azul 4207, continua a aproximação, ainda no pista livre, ajuste no 0 no 5. Agora você, só mais um. Sérgio Lieste, Cássaro, 12 horas, 7 milhas, 1 posto, passando 7.700 de vestida, para o Papa Alfa 3D. Sérgio Lieste, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 9956, o serviço nada terminado na posição ponte, passando o nível de voo. Como está aqui? Chama agora o Corpo de Jato de 71203. Prezado no 0417. Solo 4207, solo os 45. Livre pista direita, chame solo Salvador, 1-2-1-9. direção 10, chame o controle Aracaju, frequência 1202-3. Deixa ele no 40, a gente consegue encher a linha de decolagem que autorizaram pela torre. Ativo 6940 Lima, mantém, capitão 90, Lima, mantém. Papa Romeu Alfa de 10 Romeu, confirme intenção de pouso. Pista 17 ou pista 10. Corre, Bruno 739, final da 10 visual. Bruno 739, né, por visitar o pista 10 líder, utilizado por 090 graus, 139. Livre pouso, Bruno 739 da 10. Chinamei 140, declarou 50, chame agora o controle, 1208, bom voo. 208, já volta minha alma, já. Controle, chinamei 140, decolada. Chinamei 140, contato radar decolado. O avião saiu da ponta, transição caiu para o seu 350. 350, curva caiu da presente, cara, né, 140. Negativo, Júlio, 140, contato com você. Aconteceu, bem, 140. Júlio, 140, vou direto ao João. Direto ao João, bem, 140. Alfa e Romeu, controle Salvador. Alta, Sky Hotel, registro radar terminado, 1 minuto da posição Kong. Chame o controle Aracaju, frequência 12023. Alfa Juliette Romeu, chame todos, frequência 118, visual 9. Alfa Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Romeu, Alfa Juliette Romeu, autorizado sinal no 7, você pode tirar. Final, você está, final. 3437, decolador 03, chame controle, 1208, bom voo. Controle 1208, bom dia, 3437. Controle Sonador, bom dia, 3437. Sonador 3437, contato com a data de decolagem, vai vir a saída Arboruno, transição Elefa para o 360. Arboruno, Elefa para o 360. Abrindo por Arboruno, 3437. Direto elétrico. Elétrico, grato 3437. 107, passagem travada de Alfa Juliette, Alfa Juliette, comendo, tráfego da velocidade, pista 17 livre, autorizado pouso, vento 100 graus, 139. Alfa Juliette, comendo, operação fumando, 4 ao 5. 4-4, andada a deixa. Juliette, Romeu, Paulo 07, autorizado Backtrack, reportalizando na hora. Por uma parte 3,6, segundo indicação, vai fazer a chegada da 1 para o nível 050, chegada pela 014. com identificação, deixa a via chegada a Bonais 1, no carinho 060, CNH 1014. Para 4 mil testes, que nada mais é uma 4. Ativo, mantenha a abertura da chegada, esperando a 93. Será o 9983 afirma, cancele as restrições de altitude da chegada a bordo.